Xanã 6310, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 0 no 5, número 4 na aproximação. Negativo, mantenha a via. Puxo no 05. Ligação, chame táxi. 369, Renato, 3858. Só 3858, complete, afinal chame torre. 1895. Zero 06, direito, 1-2-1, no decimal 9, senhor. 3158, Renave da 1-0-4-6-4. Está 3858, autorizado o pouso. Vento 1-4-0-9, fixo no 0. Está pousando 0, está 3858. Azul 2795, a partir de Serra Vitor 367, está autorizado o procedimento RNAVE, reporte estabilizado. 7 após 367, já está liberado, reporte estabilizado. 2795. Coxa, elas 20, direito do Júnior, senhor 9, senhor. Bom, quem é o seu bem? 1, 2, 1, 9, senhor. Obrigado. 7, 2, 2, 2, 0, 4, 3. Ah, sim. Gente, libra o táxi a parte 1 no Índia, ponto para a pistola 0, chame a torre 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajuste o altímetro na 0, no 5, gol 2, 0, 4, 3. Agora, o táxi a ponto para a pistola 0, 2, 0, 4, 3, 4. Boa noite, 3858, bro. 3858, Taxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 2, 3858. Boa noite, posicionamento, posição 6. O gol na 096, de passagem aeronave da companhia, após ingresso Juliette, até o 09. Dando passagem, a própria companhia, ingresso após Juliette para 9, do 09. Confirma a aeronave que chamou para o push? 3197, tá na meia dúzia, push estacionamento. Tá 3197, o Boeing da Gol vai passar a retaguarda? Após o mesmo, inicia a reporta táxi. Mas o Boeing vai iniciar o 3197. Boa noite, 043 autorizado, linha de decolar, pistão 0, ventona 40, grau 8 grãos. É 310, número 2 na aproximação. Reduza a velocidade para 2309. Desça e mantém 4 mil pés, ajuste o 0 no 5. Descendo para 4 mil pés, ajuste 1015, reduzindo 2309, Oxa 6310. Oxa 6310, após ITAP, está autorizado para o Serra Vitor 366. Após ITAP, voa para o Serra Vitor 366, Oxa 6310. Na 3831, acione identificação, mantenha para o Projeto Lagoinhas para a chegada bom, se ajuste no 0 no 5, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5 novamente, após Alagoinhas, voe Serra Vista 367. Chegou no 0 no 5, desça para 4 mil pés, após Alagoinhas, Serra Vista, confirma o Serra Vista? Serra Vista 367. Realizando azul 2795. Do 2795, complete a final e chame torre 11895. 11895, azul 2795. Voo 2043, contato radar decoy, subazia saindo da El para o nível 360. Subazia da El, nível 360, voo 2043. O Xanen 6310, informo que irá seguindo para a segunda TR-72 com grau de 160 e reduzindo agora passado Serra Vitor 366. Complete a redução para 1909, reporte estabilizado. Gente, reduzindo, reporte estabilizado, Xanen 6310. Autorizado descida para 2.500 pés, para o Chané 6310. Ajuste 1.015. Gente, autorizado 2.500, ajuste 1.095, reduzindo o Chané 6310. T3197, livre o táxi, repartiu no Índia, ponto 0, pistola 0, chame a torre 1.98.95, o ajuste é altímetro 1.095. Prossiga. A bus da TAM a passar a retaguarda após iniciar pushback sonamento e reporta o táxi. Pode passar de aeronave da TAM, está livre no 4, no voo 973. Boa noite. Sétima tem posição, temos duas aproximações. Salvador, Altan 3662, formação MC. TAM 3662, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 015. Via chegada de Mari para o 050 com no 015, TAM 3662. TAM 3662 é o número 2 na aproximação, complete a redução de velocidade para 2409. 2409, TAM 3662. TAM 6310, torre 118, decimal 95. Poderia repetir, torre. TAM 6310, torre 118, decimal 95. 1895, oxa, 6310. 219, o 2795. Pois, Salvador, TAM 6310. TAM 6310, autorizado pouso 10, vento 1, faz 0, grau 8, né? Livre pouso, TAM 6310. Alternativa Cancila. Voo 1973, livre o táxi via Índia, ponto espera para 0, chame a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1015, boa viagem. 1015, livre o táxi Índia até o ponto espera da 10, 218,95, quando pronto, o voo 973, boa noite, obrigado. Solo voo 2795, livrou. Azul 2795, táxi via Alfa, quilo 43. Alfa, quilo 43, 795. Olha, 7 autorizado, alinhar e manter, deixa eu ver. A presença está autorizada para o Serra Vito 366, desça para 2500 pés, ajuste no 015, autorizado para o procedimento R9, reporte estabilizado. 2500 na flor do 360. Eu tenho o Solos 33, 1219 Solos. 219 Solos, 1310. 7 autorizado, decolar, 140 graus, 109. Sim, decolar, 6310. Prossiga táxi via Alfa, Juliette, até o portão 03. Poderia confirmar? Alfa, Juliette, portão 03, o Xanay 6310? Afirmo, portão 303. Graças, Xanay 6310. Oi, Salvador, boa noite, bom 973. Posso esperar da 10, está pronto. 973, autorizado, Lima até o 0. A Lima D não no 0, bom 973. 7735, da qual eu chamo o controle 208. 208, boa noite. Controle, boa noite, A3197, contato radar decolagem, suba via, saída da EL para o nível 360. Da EL 360, pode voar da EL? Autorizado. A3662, confirme se eu estou em desvio? Tá voando por outro 369, o 3662. Gente, o TAM 3662 não foi autorizado em momento algum voo Serra Vito 369. Reassuma a navegação na Pro Serra Vito 368, ao número 2 na aproximação. Gente, 368, 362. Autorizado decolar, 1-4-0-9-8-9. 4.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado procedimento R9, reporte estabilizado. 4.000 no 0 no 5, autorizado, reporte estabilizado, 3.62. Estabilizou, TAM 3831. TAM 3831, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 2-0-8, bom 973, boa noite, obrigado. Controle de Salvador, o Gol 1208, da EL. Bono 973. Bono 973. Yes, 973 na saída Leda. Da EL, Leda. 973, contato radar decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL, vai ao 360, 973 a Gol. O Chané 6313, aciona identificação, mantenha a proa de Alagoinhas para interceptar a chegada bom. Desça via para 4.000 pés, ajuste 10, 15. Alta 350, informação em que foi na posição 02, solicita 350, Fortaleza. Cheque aprovado 370, não copia a guarda da coordenação, só 3858. O 50. Está 3858, autorizado Fortaleza via Tesouro 19, Bangu, Jiracabuco, após direto, nível 370. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, Cogigo, Froti, 5127 ao transponder, 1-20-8, controle de Salvador. Estabilizou o final da R9, o 3662, capital. 3662, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 2695, Europa 084, radar contact. Call que identification, send flight level 050, fly direct e tap position now. Salvador, canal 3662, boa noite. 3662, seis da aproximação, repassa de passagem 372. Passará 372, 3662. 4831, solas 41, direito 121, decimal 9, solas 3231. Europa 084, confirme de que se Roger, clear to maintain 290 knots and report to reducing in speed. A 3197, chame o centro Recife, na frequência no 25, decimal 1, secundário no 28, decimal 35. 251-2235, boa noite. Tá 3831 no ingresso Juliette, portão 08. Roger, Europa 084. B62, passou 372, está atualizado o pouso. Pista no zero, vento 1-30 graus, 8 graus. Vento de pouso na 1-0, está 3662. Recife na frequência no 25, decimal 1, novena no 28, decimal 35. 1251-2235, boa noite, obrigado, gol 973. Europa 084, fly direct Sierra Victor 366 for our nave procedure runway 10. Roger, Europa 084, fly direct TASA position for VOR procedure. Chané 63, 13 ao número 2 na aproximação, complete a redução para 2209. 220, 63, 13. Alpha 084, send 3,000 feet to 181015. Boa noite, China 63, 10, send check, foi. Posição 03. É o Oxené, chamou, Coquim? Afirmo, 6310, Recife, 390. Recife, já teria o pré-aprovado 350. Copia ou guarda a reautorização? Copia, Oxené, 6310. A informação é que se reconfere, ajuste de altímetro no 0 no 5, autorizado de Salvador para o Aeroporto Nacional de Recife. Rota via Pêndulo no 7, outro depois conforme o rota do plano de voo. Nível autorizado 350. Decolando pistão no zero, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após a curva pela esquerda. Cumpre o perfil subida Fuca, Jama, transição Aracaju. O transponder 5123, controle em 120.8, torre 118.95. Autorizado Recife 350, via Pêndulo no 7, decola da 10. Fuca, Jamo, Caju, é, transponder 5123, controle 2018, Xené 6310. Afirmo, correto, cotejamento, portão 3, chame pronto para o estacionamento. Chamará, hoje Xené 6310. Salva, Salvador, Santos 3662, boa noite. Na 3662, táxi autorizado, Alfa Juliette, partiu no portão 7. Alfa Juliette. Do you have condition to maintain indicated speed until 50 miles? Roger. Chané 6313, vetor para sequenciamento, curva direita, proa 240, seu limite é radial 300, Salvador. As Itálias atingiu o limite, estatualizado, vão na proa do Serra Vito 368 e completar o procedimento RNAV. Positivo, direita 240, limite radial 300, Salvador. Caso de falha, atingiu o limite, vão Serra Vito 368, Chané 6313. Alpha 084, send 2,000 feet to 181015, cleared. VOR procedure report text. Okay, send 2,000 feet, clear for the VOR approach 10.084. Salvador, good evening. I'm reaching port 298, flight level 207, descending 150, next rate. Azul 4298, Squawk identification, descent flight level 050 via Mare arrival QNH1015, number 34 approach. Descent via Mare arrival, flight level QNH1015, Azul 4298, thank you. Controle, descendo a minha 303. Preciso. A última forma. Gente. Chané 6313, pode descer para 2000, senhores? Autorizado 2500 pés, o Chané 6313. 5974, acione identificação dessa via chegada a Bonfi para nível de voo 060, ajuste no 05, número 4 na aproximação. Para 060, 5974. 060 nível. 060. 6313, 19 milhas, noroeste de Salvador, reassuma a navegação na Proto Serra Vita 366. 366. Renato, querido. Afirmo, reporte estabilizado. Alpha 084, complete final and the contact power 118.95. Final 118.95, Alpha 084. Bye bye again. Alpha 084, Alpha 084, establish your approach 10. Clear, 7-0, wind, 1-4-0, wind, 0-0, Azul 4298, maintain via Mari. After ETAP position, fly direct Terra Victor 3664, RNA procedure. And the descent 2550, QNH1015, report set. After ETAP, direct Sierra Victor 366, came for the RNF approach and descended 2,500 feet for the reception. That's all for to 5974, reduz a velocidade para 2309. 2309, procurar 74. Salvador, Bono 096, puxa estacionamento no 9. Bono 096, portão 9, chame para o táxi. Liga para o táxi, Bono 090. Confirme se cumpre o procedimento da RNAV ou se irá prosseguir para o NDB Zulu da pista no zero. Possibilidade de fazer o POR Zulu? E o 5974 confirme, irá fazer o procedimento da NDB Zulu ou VOR? Se possível, eu vou acertar a final do VOR após chegar na ponta. Gente, mantenha a via bomba após posição pelo, está autorizado TASA para o procedimento VOR. Positivo, obrigado. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, o Rio 5974. 1.015 para 4 mil pés, por hora 74. Chanel 6313, final do procedimento RNAV no 0, Chanel 6313. Chanel 6313, complete a sinal de chame torre, 118 decimal 95. 295, ó. Torre, o Xanair 6303, na final do procedimento, a RNAV. O 3 se enche, aguarde a autorização de pouso. Guarda. Delta 084 on the ground, 57, lift to the right and call 121, this is 19er. 19, I'm there, right. Canal 63, autorizado pouso, 130 graus, 101. Autorizado pouso, cabeceira 10, Canal 63, 103. São Gonçalo do Amarante, o POB é Uno. 67. Copiado, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera 10, mantém a posição, chame torre 118, decimal 95. No altímetro, 10, no 5015. Boa viagem. Pátio Índia, táxi espera 90, 1895, 1095, boa noite. Roger, Europa Zero 84, maintain position before, taxi Juliet, stand by to enter April 1. Maintain position before Juliet, Europa Zero 84. Azul 2782, a sua identificação da presente voo ITAP, reporte unidade de descida, ajuste 1015. Identificou, ITAP vai reportar para descida 2782. Complete a redução de velocidade para 2009, vai seguir tráfego agora passando Duna, um eco 190 com ground 200 e reduzindo. Após pelo está autorizado descida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, na prova de casa para o procedimento VOR. Positivo. A redução para 200 nós e estou autorizado de acertar a final do VOR e o 5974. Clear. Enter, April 1. Approve taxi to gate 10. Okay, from 1, stop 10, after the transition, we're going to go back to your Good evening, Azul 4298 established 6 miles, 160. Azul 4298 clear to land runway 10, wind is 140 degrees on 0 knots. Okay, land 10, Azul 4298. Estabilizado o final da pista 10 com o campo à vista 5974. Rio 5974, complete a final Xame Torre 1895. 1895, obrigado. Azul 2782, após ITAP, voo Serra Vista 366. Seguinte, após ITAP 366, está no ideal de descida. Desça para 4.000 pés, ajuste 10, 115, Azul 2782. Puxa, 3 vezes a Oxa, puxa, funcionar, 3. 310, portão 03, autorizado, reporte para o táxi. Camarada. Salvador, boa noite. O Rio 5974, final pista 10, visual, baixa travada. Rio 5974, autorizado pouso. Ventura 20 graus, 109. Libre pouso, pistola 0, 5974. Sul 98, taxi approved via Alpha, maintain position before Juliet. Taxi approved via Alpha, and maintain the port Juliet, Azul 4298. 3850, aguarde pro push Becker. Aguarda. Temos um Airbus da Avianca Calda, na sequência será autorizado, só um instante. E um tráfego adicional, MBA 190 azul, do portão 01, uma vez que o tráfego já se encontra acionado. Aguardaremos aí o estacionamento, na sequência a gente puxa. Caso necessite para manter a refrigeração, autorizado acionamento na posição, aguardando para o posto, tá? 3850. Para o taxa, o senhor de 116, 3 horas, eu estou no Miguel Sierra, do São Gonçalo. Serra Golfo, 1 no 6, 3 horas, taxa direita via Índia, ponto de espera, pistão no 0, mantém a posição, chame em 1 no 8, decimal 9, 5, no altímetro, 1015, boa viagem, 6310. 0557, ponto de espera, senhor. Azul 4298, clear taxi, straight ahead, via Juliet, stand 01, step back taxi. Azul 4298, roger, straight ahead, via Juliet to gate 1, confirm the left part. Step back the taxi. Step back taxi. Rio 5974, boa noite, táxi autorizado Alfa, Kilo, pátio 3, remota 6, Lima. Azul 2782, após o SAP, vou Serra Vito 366, desça para 2.500 pés. Ajuste permanece 1015, autorizado R9, reporte estabilizado. 366, 2500, 1015, o 2782 vai reportar estabilizado. Salvador, Salvador. Salvador. Opa, é o 3805 da TAM, autorização para Guarulhos, 340. 340 Guarulhos, já temos aprovação, informação é X-Ray, ajuste no 0 no 5, portão 7, 1 minuto para código. Ok, 3858, solo. Prossiga, 58. Embeada azul ingressando no pátio, estacionará à sua direita no portão 01. Após a conclusão do estacionamento, autorizado pushback e acionamento. Após azul, está livre, tem vontade, 3858. Gadamari para o nível 050, ajuste no 0 no 5, dá presente, voo em TAP. Direto para o TAP, 050, ajuste no 0 no 5, opa, Zulu no 0, até Taubaté. Livre autorizado 340, decolando pista no 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés azul, 3 milhas após a curva pela direita. Cumpre o perfil na subida da Euleda, após Leda direto à posição Motiva. Controle, o transponder 5142, controle 1208, tô 1895. Autorizado Guarulhos, entre o Zulu 10 até Taubaté, nível 340. Decola da 10, saída da Euleda Mostra, mantém a próxima é 2000, ou 3000, da curva direita. 5142, o transponder, 208, controle, até 38 no 5, na posição 7. Gente, no 7, enquanto o espectro está 38 no 5. Controle? Número 2. Autorizado.